1971, solo a 1:36, livre direita, solo 121, decimal 1. Boa noite. Boa noite, 21. É o personal da Tipo. Na NE 259, chame em centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3325. 251-3325, boa noite. Boa. Passando a Lima Cruz Voo, desça para o nível de voo 050. Tabatango, Lima, Kilo Zulu, desça para 4.000 pés. Ajuste no 013. Sou 1168, boa noite, essa é a minha indicação, autorizado a chegar a mar e desça para nível de voo 050. Tá, voo 1168. Tango Lima, Kilo Zulu, desça para 2.000 pés, reporte para a modificação das regras. Gente, plano de voo modificado 2146, desça para 1.500 pés, ajuste no 013. Tá visual com 17, o Lima Kilo Zulu. Tá Tango, Lima Kilo Zulu, chame torre, 11895. 1895, Lima. Oi, o Papa Tango, Lima Kilo Zulu. Tango Lima, Kilo Zulu, continua a aproximação, reparte no final de 3 milhas. Reparte no final de 3 milhas. Ajuste no 013, autorizada a finalidade, reparte estabilizada. Está livre, vou o 1968. Aquilo Zulu, visual com campo. Ah, o Lima Aquilo Zulu está final da marcha checada visual. Lima Aquilo Zulu, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 099. Livre pouso na 17, o Lima Aquilo Zulu. Poderia repetir o vento, gentileza? Cara da 10, Tan 3197, boa noite, linda, cola pista 10, vento 170 graus, 079. É cola pista 10, 3197. Lima Kilo Zulu, Sala 58, autorizado Pax, tem acesso na frequência livre, boa noite. Contato radar 360 da El. Possibilidade da El da presença? Autorizada. Torre 1895, gol no 1168. Gol 1168. Chega o trem de pouso, aguarde autorização. Guardando. Gol 1168, baixei e travou? Positivo, travou. Livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-0-9, com 1168. É, 8 livre pouso, pista 1-0. Dá um brilho 3 no papinho, por favor. Informa que o papinho está com brilho fixo. Tá, ok. O 1168 pode confirmar se o brilho está pegando muito forte? Não tem como reduzir para 3, né? O 1168 antes do circo negativo. Ok. 1168, solo ao 03, livre direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Vai cruzar o 120, 3197. Confere. Pelo 97, Recife 1251-3325. 251-3325. Arapa 083 is Cockeye Dan, clear, bom arrival, distance 4,000 feet, QNH 1014. Gol 1971, boa noite, a linha decola pista 10, vento 190 graus, 109. Alerta. 1971, decolado a 123, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. O Gol 971 decolou na sua escuta. Contato radar 360, saída da El. Da El, você autoriza voar bridge? Confirme? Podemos voar bridge? Bridge era pro centro. Sim, na sua escuta, obrigado. Quanto você ajuda para desviar da formação na nossa prova Gol 571? 971? Ah, para desviar de formação, estou autorizado o Leda, então. Então, Leda, fico no seu aguardo quando possível o bridge. Obrigado. A formação a 15 meias afastada da cabeceira. Obrigado, 2. Papa 083, descent 2000 feet, QNH 1014, clear, final report established on localizer. Roger, clear, down to 2000 feet, QNH 1014, will report final runway 10083. 3662, identifica a chegada a mar e desce até o 050. Autorizar ETAP para o 3662. Gol no 971, no Recife, 251, alterna 13325. Um 13325, alternado. Europa 083 becoming full established ILS runway 108 miles south. Complete final call tower 118.95. 118.95.03, bye. Salvador Tower, Buenoite, Europa 083 with you, full established ILS, runway 107.5 miles away. Europa 083, confirming in gear. Here, 7 miles inbound, runway 10083. Europa 083, check your landing gear. I don't understand you. Alpha 083, check landing gear, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Okay, clear to land runway 10, 083.